Estou recebendo aqui neste momento no estúdio a Ana Paula Nunes, ela que é assistente social e membro do Grupo de Trabalho sobre Saúde Mental da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Também estou recebendo aqui a Lori Schwenberg, ela que é coordenadora do CAPS-AD aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Pronunciei certinho o sobrenome? É mais ou menos isso? É isso mesmo. É porque eu com o sobrenome, né, Wojciechowski, né, com muitas letras também, eu sempre pergunto aí, porque são nomes complicados. Né, para a gente fazer justamente a pronúncia. Está em andamento uma atividade aqui, né, vou até abrir a programação aqui, a terceira semana de saúde mental e luta antimanicomial aqui em Foz? Isso mesmo. A gente acredita que é importante, né, comemorar esse dia, até mesmo pela sua história, né, que o 18 de maio ele é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, e esse dia tem um marco histórico, né, porque em 1987, na cidade de Bauru, São Paulo, houve um congresso de trabalhadores de saúde mental, né, e esse congresso tinha como lema uma sociedade sem manicômios, né, e foi um congresso onde, além de trabalhadores, houve uma extensa participação de familiares e de usuários, né, dos serviços que naquele momento existiam, que eram os manicômios, né? Então, desde essa data, se comemora, né, esse dia de luta, porque também no Brasil a gente teve conquistas, né, nesse campo. Em 2001, foi publicada uma lei, que é a Lei 10.216, que é uma lei que transforma, né, a forma de prestar cuidados aos usuários de saúde mental, né? Essa lei, ela coloca que o Estado brasileiro, né, tem que implementar uma rede de serviços com base comunitária, né, e regulamentar também os internamentos psiquiátricos, né? Então, esse dia é um dia de luta, porque tem toda essa história, né? E a gente, enquanto universidade, né, enquanto trabalhador da educação, a gente ainda faz viver esse lema, né? Por uma sociedade sem manicômios e por serviços de base comunitárias com qualidade. Existe muito preconceito, muita desinformação sobre esse assunto até, porque a gente vê que, por exemplo, alguns termos na língua portuguesa, eles são banalizados. A questão de você usar o termo, se referir a uma pessoa como louca, vários assuntos relacionados à saúde mental acabam sendo tomados aí de forma inadequada. Como é que está até a conscientização das pessoas sobre esses assuntos relacionados à saúde mental e a própria questão dos manicômios também, né, que durante muito tempo eram depósitos, né, para colocar ali pessoas que tinham algum tipo de problema mental, digamos assim, né? Sim. Eu entendo que, na verdade, ainda existe um certo preconceito e eu acho que a gente vem trabalhando isso ao longo do tempo. Eu acho que vai ser uma luta muito constante e até porque para as pessoas poderem entender que, na verdade, as pessoas têm jeitos diferentes e têm formas diferentes também, né? Não é todo mundo naquele mesmo quadrado. Né? Não tem como ser, porque nós também somos diferentes, né? E a gente conseguir lidar com essas diferenças e poder ver que existe o belo também nessas diferenças, que eu acho que vai acabar. E isso é uma luta constante nossa. Eu acho que isso que a Ana Paula colocou, todo esse movimento, porque esse movimento já começou antes de 1987. Ele, na realidade, teve um marco histórico. Mas se ele começou antes, porque antes já se começava a pensar e a ver que, na realidade, havia necessidade de ter um tratamento diferente, deveria ter necessidade de ter uma atenção diferente a essas pessoas. Que não é pelo fato delas terem uma dificuldade maior em alguns aspectos da vida dela, que, na realidade, elas não são, eu vou descaracterizá-las como seres humanos, né? E que elas acabam não tendo o seu potencial também. A gente precisa ver isso, quer dizer, cada um tem o seu potencial. Eu acho que ela vem muito nesse sentido, assim, que nós temos diferentes formas de nos expressar na vida. Né? E cada um com seu jeito, e a gente poder tá trazendo isso, né? Então, claro que ainda acaba tendo um pouco de discriminação, e é muito interessante, assim, como eu trabalho no CAPS-AD, que é o resultado, os centros de atenção psicossociais, que são o resultado dessas reformas psiquiátricas que teve, né? Que se foram construídos centros que pudessem, que as pessoas pudessem ser atendidas nas suas comunidades mais próximas aos seus locais de residência, e que terem um convívio social também, convívio social e comunitário, né? Eu percebo muitas vezes as pessoas têm dificuldade e têm um medo do preconceito até hoje, né? Isso se traz muito. Então, eu acho que essa luta ela vai continuar, vai ser constante. E eu acho que é importante a gente sempre estar comemorando ela e sempre estar lembrando das pessoas, porque senão ela cai no esquecimento e a gente acaba retornando a algumas práticas que tanto se lutou para que elas não acontecessem. Né? Porque se a gente for pensar, no ano passado foi aprovada uma portaria também que aumentasse o número de leitos psiquiátricos, né? E aumentasse recurso também para os hospitais que tivessem mais leitos psiquiátricos, né? Então, isso hoje a gente considera como um retrocesso, né? Então, a gente ainda está nessa batalha para que ela se solidifique e que realmente a gente possa entender esse tratamento diferente. Pois é, até a questão que você citou aí do preconceito, né? Do medo do preconceito que muitas vezes as pessoas têm, isso acaba até inibindo, né, o fato aí, dificultando que muitas pessoas que já estão ali com alguma dificuldade, algo que está afetando a vida, procurem ajuda especializada? Sim, até complementando a fala da Neuri, é algo, né, o sofrimento é algo inerente ao ser humano, né, então todos nós sofremos, né, e todo sofrimento ele é manifestado de alguma forma, né, há formas que é possível os amigos acolherem, a família acolher, os colegas acolherem, mas há sofrimentos onde profissionais especializados vão ser necessários, né, para prestar o cuidado. E o dia 18 de maio é um dia para a gente fazer uma reflexão sobre como vivemos, né, como sofremos e como também nos cuidamos, né. E o manicômio, por um longo período, né, e como a Neuri falou, ele ainda está posto aí como um recurso possível, ele foi a forma de excluir o sofrimento, não de acolher, né, de buscar entender e de buscar cuidar. Essa luta, esse movimento, essa busca por outras formas, né, de prestar um cuidado, e hoje a gente tem aí uma rede de serviços, né, que sofre riscos de, né, de ser retrocedida, ela vem com essa perspectiva, né, de ter profissionais de várias áreas do campo da saúde, de outras áreas também, então são equipes multidisciplinares que prestam um cuidado, né, a quem dele necessita, né? Então, é importante sim a gente falar, né, sobre a loucura, sobre o consumo de drogas, justamente para aqueles, né, que quando o sofrimento se intensifica e impossibilita a pessoa de viver, para que ela busque esses serviços, para que ela retome a sua vida, né, e aprenda a lidar com o que a faz sofrer, né? Eu observo aqui que, né, nessa terceira semana de saúde mental e luta antimanicomial, ela tem aqui como tema o fortalecimento da rede em saúde mental. Aqui em Foz do Iguaçu hoje, como é que está estruturada até essa rede de atendimento às pessoas que precisam aí de algum tipo de apoio? Na verdade, a rede de saúde são as atenções básicas, né? As redes de atenção básica e da especializada, né? Tem as UPAs, hospitais e tal, né? Então, a gente até vem discutindo isso porque é importante, porque esse paciente ele vai transitar em todos esses espaços, né? E que haja uma interação para que isso possa realmente acontecer de uma forma que seja mais efetiva, né? Mesmo que ele esteja na especializada, que na verdade os centros de atenção psicossociais têm a ver, são da especializada, porque eles trabalham, eles prestam um serviço especializado, mas esses pacientes, eles também transitam em todos os outros espaços, né? Então, na verdade, hoje ele está organizado dentro da atenção básica, né? Tem a saúde da família, tem o atendimento nas unidades básicas de saúde, tem eles, quando há necessidade, eles acabam indo para as especializadas, que seriam os CAPs, o CAPS de saúde mental, o CAPS 2, né? O CAPS AD, que é o álcool e drogas, e tem o CAPS I, que é o CAPS que trabalha os transtornos na infância e adolescência, tá? E o CAPS I em relação a álcool e drogas também. E vamos até divulgar aqui um pouco da programação das atividades dessa terceira semana de saúde mental e luta antimanicomial, agora dia 18, né, que é o dia central das atividades. A gente vê aqui que na UNILA acontecerá uma atividade, uma palestra, Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial, Conquistas e Desafios Futuros, com Antônio Batista Santana, trabalhador de saúde mental. Isso acontece no auditório da Unila, às 14h de sexta-feira. E no período da manhã acontecerá ali uma atividade de integração de usuários e trabalhadores dos CAPs aqui em Foz. Isso mesmo. Então, essa semana, a terceira semana, né, ela é promovida por um grupo de trabalho, né, de profissionais da Unila, com colaboração dos trabalhadores da rede municipal aqui de saúde mental de Foz do Iguaçu. E no dia 18 pela manhã, os usuários, né, que são atendidos no Centro de Atenção Psicossocial do município, na companhia dos trabalhadores, eles irão até a Unila, né, onde a gente vai fazer uma acolhida, uma apresentação da universidade, né, para esses trabalhadores e para esses usuários. E para a comunidade que se sentir à vontade para comparecer lá também. Depois também no dia 29, né, está prevista aqui uma roda de conversa sobre saúde mental das mulheres. Dia 7 de junho, uma roda de conversa sobre as interfaces do serviço de atendimento ao discente na Unila. Enfim, são atividades que continuam e a programação você pode encontrar, inclusive, no site unila.edu.br. Clique ali na parte de eventos, terceira semana de saúde mental e luta antimanicomial. Conversei aqui com a Ana Paula Nunes, ela que é assistente social e membro do grupo de trabalho sobre saúde mental ali na Unila. Muito obrigado pela participação. Nós agradecemos e estamos de portas abertas. Também com a Lori Schwenberg. Que é Schwenberg. Nossa, me confundi agora aqui, coordenadora do CAPS-AD aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação. Ok, obrigada. Eu acho que obrigado por esse espaço. Eu acho que é sempre importante, um tema sempre importante para a gente estar conversando. E porque eu acho que a gente lida com o ser humano e com todos os seus aspectos, né? Então, acho que é importante a gente estar sempre lembrando dessa luta também, para que ela continue, para que essas pessoas também tenham um atendimento humanizado, né, dentro das suas necessidades, dentro do que elas necessitam.